Depois de tanto murmurar, comecei a meditar e perguntei para o Senhor: por que teu servo sofre? Passa até necessidade, privações e enfermidades, é humilhado a sofrer. Eu já cansei de reclamar, por isso vim te perguntar. E ele respondeu-me assim: olha, meu filho, eu te amei e eu te amo. Mas porque eu também sofri. Se me pergunta, eu vou já te responder. O sofrimento não impede o crente ser feliz. O cavalo, o cavalo seu, e o carreiro com a canga amansa o boi. O domador com a chibata amansa o leão, e o Senhor com seu amor amansa o coração. Estou feliz e vou cantar, aos outros vou anunciar. E o Senhor me respondeu: você que tem a sua dor, seu lamento e dissabor, deve fazer como fiz. Entregue a Ele o teu sofrer, o teu lamento e padecer, e voltará a ser feliz. Seu pranto Ele enxugará, sua paz irá chegar. Quando o Senhor disser assim: olha, meu filho, eu te amei e eu te amo. Tu não reclamas porque eu também sofri. Se me pergunta, eu vou já responder. O sofrimento não me impede o crente ser feliz. O cavaleiro amansa o cavalo seu, e o carreiro com a canga amansa o boi. So cool.